582000, autorizado pouso no 0, 130 graus, 109. Livre pouso, 582000. Bom dia, confirma a matrícula para o controle. Desonagem, 52. Gente, sua procedência e seu destino, ainda não tenho o seu plano de voo. Web 7582000, Lembrança, escuta, bom dia. Bet, Web 5822000, Taxi pela Alfa, Xaneta da Juliette. Alfa, Xaneta da Juliette, 5822000. Estando o setor do John Dino, prosseguindo para o Costa Azul, Romeu Bravo, Lima Kilo. Aquilo é sendo 401-26, posição normal. 5217, completando LS, torre 1186, bom pouso. Torre 1186, 5217, muito obrigado. E aguardando a infra-aero, disponibilizando outro gate. Sim, aguardo. Para o pushback, eu chamei 6262 está no 05. Gente, hoje não é 62, autorizado e chame táxi. Tap táxi 6261. O Webjet 5826, assim que o Xané liberar a ponte no 5 e deixar o eixo da Juliette livre, ingresse para o gate 5. Gente, vou liberar 5, ingresse para o Web 5826. Azul 4208, chame Recife agora na frequência 12685, alterno 2545. Azul 4208. Azul 4208, controle. 4208, prossiga, por favor. Qual a frequência de Recife, senhor? Chame Recife na frequência 12685, alterno 2545. Azul 4208. 685, muito obrigado, hein? É. Pronto. Autorizado, Guarulhos. Nível 340, via Peruísque 50. Decola da pista 10, curva à direita. Subida da El, após da El Leda. Após Leda DCT Videv, para interceptar a aerovia. Controle 119 decimal 35. Adicione 5422. O K3663, chame pronto, vai puxar esse lá. Salvador, é o Xander 625. Poderia passar no momento a saída prevista para o mesmo destino ao Brasil? Interior, Del Rey? Saí voo, sobrevoo no setor de Brotas, Bravo Lima Kilo. Para visual com Costa Azul para o pouso, Bravo Lima Kilo. Autorizado, trip 5345, chame táxi. Parei. Gente, passarei 2223, é o número 1 no setor. Temos o Embraer da trip que já está iniciando a sua esquerda. O passarei 2223. Aguarde só um instante. Direito em 29052, ou Solo 5217 da Trip. 5217 da Trip. Caralho, velho. Você está com fila Alfa e mantém a posição antes da Juliette. Alfa até a intersecção Juliette. Para o táxi, Oeste Leste 62011, está com 106 a bordo, alterna com fins, 3 horas e 30. O Oceaner 6211, passe em frente e via Índia. E no ponto de espera da 10, chame a torre 186. O ajuste é no 015. 186 no 015, Oceaner 62, 11. Trip 5217, mantenha antes da Juliette, tem uma Embraer da companhia para sair do pátio. Aguarde só um instante para ingressar na remota. Gente, vai manter antes da Juliette, 5217. Ah, desculpa, é o Trip 5345. Está pronto para o táxi? Afirmo, pronto para o táxi, com 42 a bordo, outro meio de 2 horas e 48 minutos, alternando Galeão para o táxi. Juliette, Trip 5345, está livre o táxi pelo pátio. E Índia, e no ponto de espera da 10, chame a torre em 18.6, vai fechar no 0.5, boa viagem. Muito grato, senhor Pátio Índia, chamará, Trip. O Trip 5217, após o Embraer da companhia livrar o eixo da Juliette, prossiga para a remota 1-12 do Pátio. 7, remota 1-12 após a passagem do Embraer da companhia. O passarelo 2223, de uma TR da Trivix para ingresso no pátio, em 2 minutos será autorizado o seu pushback. Autorizado, a linha de decolar, pista 160 com 89. A linha de decolar, pista 2-12. Solo Salvador, muito bom dia, o 4299 da Azul, com a Juliette, solicito 360 Campinas, autorização. Gente, o Azul 4299 está autorizado Campinas, o nível 3620. Decola da pista no zero, curva à direita, subida da El, após da El, Leda, e após Leda, DCT Bridge, para interceptar a Tezulu 16 e prosseguir de acordo com o plano. 1935, controle, 5423. O transponder. Gente, autorizado Campinas, 360, via rota do plano, após o Luno 6, saída da El, Leda, direto bridge. O controle 119-35, transponder 5420, azul 4299. O transponder é o 5423. Corrigindo 5423, 4299, obrigado. Cara, tá correto, chame pronto para puxar acionar o azul 4299. Chamará pronto para puxar e acionar 4299 da Azul. O passarelo 2223, assim que o ATR da Trip parquear na remota à sua esquerda, está livre puxar e acionar na remota 14 e chame táxi. Chama táxi. Boa sim, é o 1435 para Ilhéus. 1435, bom dia, qual o nível ideal para Ilhéus? É o 1080. Cliente, então está autorizado, Ilhéus. O nível é o 1080, decola da pista 10 com curva à direita, subida da El, após da El, Leda, após Leda, DCT, Ilhéus. Controle 119-35, acione 5421. Autorizado, nível 180, decola da 10, curva direita da El, transição Leda, após Leda, DCT Ilhéus. Controle de saída 119-35, 5421 é o transponder 1435 da Gol. Tá correto, Gol 1435, chame pronto, pra puxar e acionar. Reportar, obrigado, 1435. 923, 106 para o pushback e acionamento. Pode, BDF. É o Leda, após me deve, após 3 milhas pode voar. Dael? Obrigado, direto da El, com o Xané 629. Da El, 629, graças. Um instante pra puxar esse lá. Ok, não se escuta, aguardando o gorro, 923. Tá bem ativo, já tá na. Já passou por forma maravilhosa, já tá visual com o local de pouso, Bravo Lima Silva. Frequência de parar, quando não tem pouso, Papai Romeu, Bravo Lima Silva. Muito grato, bom dia. Bom dia. Voo local, Salvador, Salvador, 1000 pés, restrito no corredor forte, decola da 17, curva à esquerda, controle 119, decimal 35, atoi 118, decimal 60, e aciane 0171 no transponder. November Alpha está correto e chame a torre para acionar. O ajuste é no 095. Saúde para o táxi 216 a Passaredo, 49 a bordo, 3h40, Fernando Salvador. Ok, só um PUB, por gentileza. 49. Tá livre o táxi pelo pátio e Índia. E não pode esperar dar no zero, chame a torre em 186, o passareiro 2223. Boa viagem. Pátio Índia 186, obrigado. O voo no 923, assim que o Embraer 145 da passareiro cruzar através do seu portão, meia dúzia, inicie o combustível de acionamento e chame táxi. E após a passagem do passareiro, livre acionamento, voo 932, para o táxi. 5 contatos, sobre uma T nível 380, na saída da EL, lida após Bidev, TRP 5345. Gente, 380 da EL, lida Bidev, TRP 5345. Controle TRIP 5345, solicita, quando possível, apoio direto para Leda, senhor. Autorizado direto, Leda, TRIP 5345. Ok, Leda, grato, 5345. Autorizada a linha de colar 150 graus 109. Salvador, Oceania 6225, 5 da Juliet para Brasília, nível 340, pronto, copy. Ok, o Oceania 6225, eu tenho autorizado nível 320, o senhor aceita e copia ou aguarda a coordenação? Aceito, manda. Ok, está autorizado Brasília, nível 320, decola da 1-0, curva à esquerda, subida Momo, transição Nidissa, após Nidissa conforme o plano. O controle 199 decimal 35 e o código transponder é o 5427. Autorizado Brasília nível 320, decolando da 1-0 com curva à esquerda, saída Momo Nidissa. Após segue de acordo com o plano de voo. Após decolagem, controle 199-35, transponder 5427, o Xamer 6225. Correto, Xamer pronto, 6225. Xamer Aroia. Pushback e acionamento na posição 7, no 435 da Gol. Autorizado, Gol no 435, Xamer táxi. Portará táxi, 1-435. No 2000. Bateria 2223, bom dia, contato, submantendo 260, na saída Goleval, após direto conquista. 260, Goleval, DCT conquista, 2223. Ponto de espera da 1-0, chame a torre em 18-6, ajuste 1-0 no 5, boa viagem. Parque Índia, 118-6, ponto de espera, gol no 923, certo. Confirmando então, decola e o destino é busca vida? Afirmativo. Só no final eu vou passar essa torre, ok? Notificado esse voo, Oscar? Chame o Avenida Alfa, ingresso no 7. Solo Salvador, tá 3304, ciente informação Juliette. Confirme quem chamou o solo, a transmissão tá muito baixa, ok? Eu tô no volume máximo aqui, não consegui compreender. Chame Recife agora na frequência 1251, alterno 33 decimal 25. 251, 3325, Recife 62, ontem HMS, bom dia. Bom dia. Pronto, prossiga. Está autorizado Brasília, o nível 380, via Pesulu no 7. Decola da pista no 0, curva à direita, subida gole, transição Ofito. Controle 19.35, acione 5434, TAN 3304. TAN 3304, autorizado Brasília, nível 380, via Pesulu no 7. Decola a pista no 0, curva à direita, saída gole, transição Ofito. Controle 119-35, transponder 5434. Correto, então 3304, chame pronto. Para puxar e acionar. Ciente, melhorou a transmissão? Agora sim, alto e claro. Obrigado. Solo Salvador, bom dia, o TAN 3663. Para posicionamento no 02. O TAN 3663, aguarde só um instantinho no 02. Usa uma aeronave da Gol para iniciar o táxi agora, ok? Vou no 435, tá livre o táxi pelo pátio Índia e no ponto de espera da 1-0, torre 18-6. O ajuste é 1-0 no 5, boa viagem. Cadê 500 pés, Oscar? 500 pés até busca vida, vamos para a final. Ativo, informo o 137 Gol decolando 1-0. Aqui, passando a distância aí, segura do campo e aqui é os Oscar. O 923 tá livre, 150 com 10. Regulagem 923 a Gol. papapá, Mike Eco Delta, controle, prossiga. MM3, autorizado por chegar aqui acionamento, chame táxi. Autorizado, chamarei. Pronto, Punch Terra, 1435 da Gol. 1435, ali mantém. Alinhar e manter. Para a cópia, Recife 390. Ok, o 6312, eu tenho autorizado aqui o 350 para Recife. O senhor aceita copia ou aguarda a coordenação? Afirma, senhor, 350. Ok, está autorizado então Recife, o nível 350. Via Peruísque 58, decola da pista no zero, curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, o controle 119 decimal 35, acione 5433. Gente, autorizado em Recife, nível 350 via Peruísque 58, decola da décima, curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, 1935 ao controle. 5433 é o transmitter, copiou o Ocean 6312. Já, estou achando a 6312 e chamei pronto para o custo de acionamento. Chamará. Do Guardião? É, 10 dias afastado, então. 1923-1935. 35, tomará o Guardião pelo. 1435 tem livre decolagem, 130 com 10. Oi, Guardião 02. Prossiga, Guardião. A condição da OSCE aqui vai aguardar mais um pouco para poder fazer um aqui de solo. Futuramente vai estar mais decolado. Guardião 435, 1935 ao 56, bom. 1935, obrigado pelo trabalho. 435. Estamos sendo controlado e antes da 435 da Gol. Autorizado, Azul 4299, chame táxi. Autorizado, chamar táxi, 4299. É, autorizado a dar lá do Guardião para. Tá livre, Guardião. Proeco, pote fora do solo. Proeco, rodar fora do solo, Guardião. Fora do solo. Passaria 2223, chame Recife agora na frequência 1288, antena 260, passaria 2223. 288, 260, obrigado. E 5221 no centro da Juliette.